Stop it, cause

conferiu? Pop Hits. Five best songs. Pop Hits. Viva o mundo Target Radios. Simplesmente a maior rede internacional de rádios. Quarta-feira, 5 de setembro. Tudo benzinho por aí, baby? Espero que o seu dia esteja sensacional. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on your favorite station. E esta foi a edição da tarde do Pop Hits, com os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, TargetW.com. E na tarde de quarta, número 1, Katy Perry, Wide Away. Segundo lugar para Ellie Goulden, Lights. O posto de número 3 fica para Flo Rida, Russell. Número 4, David Guetta, Ancia. E o som She Wolf, Falling to Pieces. E na quinta colocação, Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together. Agora é só mudar tudo pra noite, baby. Vote aí no portal targetw.com. Não é à toa que é referência para o planeta. Se vicia aí em tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E participe também do Pop Hit do Ouvinte. O pedido do Ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na tarde de quarta, vai um forte abraço pro Wagner Pontes Rodrigues, que é de Hidrolândia, no Ceará. E tá a fim de curtir o som de Pink, Blow Me One Last Kiss, que rola agora aqui na Target International. À noite tem mais Pop Hits. Até já, baby. Bye, bye. From hanging on to tight and shut your. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, eyes on fire, and I burn from all the tears I've been crying. I've been crying, I've been dying over you. Tie a knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grasp, so I let go. rede internacional Target Radios. Referência para o mundo.